da saída Momo, tração Batata 5533, eu transponder 1208 ao controle. Azul 1714, cotejamento correto, chame para a respect parâmetro. Chama condicionado Azul 1714. Alô, Salvador, 1256 para o táxi, 125 a bordo, 3 horas e 5, Fortaleza, comandante ativa. 1256, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via parte 1. Próximo ao ponto de espera, chame a torre, 1-8, decimal 95, altímetro 10, 1-8. Estado no 0-1-8, altímetro, autorizado o táxi, via Pátio Índia, até o ponto de espera, 118-95, a torre, 1-2-5-6. Azul, 2-7-4, me escuta. Consigo, Azul, 2-7-4. Só informar, não consegue cumprir o perfil da carga, tá? Da bom, sai da mão. Sim, a gente comprou o perfil inferior. Entendi. Deixa eu subir inferior, a restrição inferior de saída da mola, azul 2714. Ok, recuperar a inferior, azul 2714. Salvador, boa tarde, 1256, para o ponto de espera da 10, pronto. Voo 1256, autorizado, aliás, decolar, está 10, vento 150 graus, 109. Autorizado, aliás, decolar, 10, voo 1256. Vitor Mike, autorizado a decolar, pista no 7, vento 140 graus, 099. O 2006, aproximação, chega 3, torre 1-1-8-9-5. 395, boa tarde. Torre Salvador, gol 2006, no LS da 10, visão. Voo 2006, ajuste 1018, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguardando, voo 2006, 1018. O 1256, decolado ao 08, chame controle 120 décima 8. Controle 08, 1256, boa tarde. Papatango, Whisky Vitor Mike, decolado ao 08, chame controle 120 décima 8. 1208, grato pela coordenação, Whisky Vitor Mike. Gol 2006, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 119. Autorizado pouso na 10, gol 2006. Dois Controle Salvador, muito boa tarde, esse é o Papa Tango Whisky Vitor Mike. Papa Tango Whisky Vitor Mike, o controle mantém a 1000 pés no litoral devido ao tráfego, câmbio. Boa tarde, controle Salvador, boa noite, 85, informação Mike, defenda no 60. Boa noite, 85, desça para 5000, ajuste no 0 no 8, voe Bonf, chegada Bonf, pista 10. Desce 5000 no 0 no 8, voa Bonf, Bonf 1 no 0, 85. Salvador, é o 0635, informação Mike para Cosmos. 0635, informação Mike, mas deixa que eu estou aguardando para Cosmos. 027 no quarto, a França foi funcionamento. Autorizado, chama ataque, 027 no quarto. Para ataque, 027 no quarto. 620. Patago, Bisque Vitor Mike, qual a radial ou proa ideal para a localidade de destino? Senhor, do presente farol da, do farol da barra, a ideia 300. Positivo, o senhor vai manter aí 1000 pés, você chegar no farol da barra, o senhor parte direto para o destino, vai subir sem restrições para o nível 105. Eu preciso também do seu estimado para pouso. Estimado é 1948. 1948, anotado. No farol da barra, sobe sem restrições, direto ao destino, grato, Whisky Vitor Mike. Afirmo, eu estava ali restringindo também por conta do aeronave da Gol, que cruzou aí na chegada Mari, ele está à sua direita. Como visual, acredito que esteja bonito, só está vendo ele. Afirmo. Ok. Já que o senhor está vendo ele, a gente não vai deixar que o senhor chegue até o farol para subir. O senhor pode iniciar a subida agora para o 105. Agora voar do farol direto para a localidade. Ou seja, o senhor vai subir, vai manter ele na linha do litoral. Quando chegar no farol da barra, o senhor passa direto para a localidade. Vamos subir na presente, mantendo a proa. Assim que cruzar o farol da barra, segue direto para o destino, grato. 1164, localizador em aproximação, cheque o trem, torre 11895, gol, 11164. 1865, regional, 164. Pronto, copy 63. Poxa, na 635, autorizado Guarulhos, via rota do plano de voo, nível 360. Pistando 0, após a colagem, curva à direita, subida da AEL, Leda Motiva. Transponda 5536, controle 120, décima 8. Pistão 1-0, Guarulhos, para o plano, sobre a direita da Ilha, da Ilha, da Ilha, da Ilha, da Ilha, da Ilha, da Ilha, da Ilha, da Ilha, da Ilha, da Ilha, da Ilha, da Ilha, da Ilha, da Ilha, da Ilha, da Ilha, da Ilha, da Ilha, da Ilha, da Ilha, da Ilha, da Ilha, 1256, chame Recife, 12545, 1256. 1256, 1256, boa tarde. Passando o Vitor Filo Quebec, ao controle. Alcione 2224, qual a altitude que está mandando? Série 2704, controle. 6 milhas e meia para Conde, serviço radar terminado, chama na Caju 203. 203, para Caju, 203. 15, livre pista direita, chame só aluno 21, décima 1. Espera, chame a torre, 198, décima 95, ajuste no 0. 10, 18, ajuste. Em frente, principal, na Índia, ponto espera da 10, vai chamar a torre 118.95, azul 2714. Passa, de Bruno. Bom, 164, autorizado, está aqui, Alfa, é a ponte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Eu sou Juliette, o 1164. Juliette, portão 10, 1164. Salvador, novamente uma boa tarde, você é a minha 142, que está no Weber. Um para a cópia Recife, já disponível, senhor. Torre, Salvador. Boa tarde, o Azul 2714, pronto, ponto espera da 10. Azul 2714, autorizado a linha decolar, pista no 0, vento 120 graus, 079. Autorizado a linha e decolar no 0, Azul 2714. Autorizado em LA. Desce pra 2000, livre LA, 75, chama estabilizado. 54208, estamos no pole position 01, Oxené 6142. Oxené 1142, protegimento correto, chame pronto para o pushback acionamento. Gostaremos, obrigado. Ajuste 1098, terça, para 2000 pés e voe direto Duna para o ILS. Direto Duna 1018, descendo para 2000 pés, Oxené 6326. 2714, decolado 20, chame controle 120, décima 8. Chama controle 208, azul. Desça para 3.000 pés, voe direto do Duna para o ILS. Está desconfortável a descida, informe para curvar a esquerda, perder altitude. Antes informaremos se necessário, descendo para 3.000 na proa de Duna, o azul 4116. Controle Salvador, boa tarde, azul 2714. Azul 2714 é o controle, está em contato, radar. Foi direto para Barreiras, suba sem restrições. Direto Barreiras, sem restrições, agradecido, senhor. Azul 2714. Papá, Zuluz e Verterra, Salvador. Zuluz, está 3193, autorização Galeão. 3193, formação curso novembro, mantém escuta aguardando para. Está sentindo mais, está 3193. Siga. 3193 autorizado, aeroporto do Galeão, via rota do plano de voo, nível 360, visto no zero em uso após decolagem, curva direita, subida da El, Leda e Rumi. Transponder 5545, controle 120, décima 8. 360 aprovado ao Rio de Janeiro, Galeão, rota conforme o plano, decolada ao 90, curva direita da El, Leda e Rumi. 5545 ao transponder, 1208 ao contrário. 3193, cortejamento correto, chame para estiver aqui também. Obrigado. Opa, Romeu, Oscar Bravo, controle. Sim, chame final para pouso, ajuste 108. Controle alto. Whisky Vitor Mike, continuar a subida para o nível 125. Positivo, suba com 125. Grato, Whisky Vitor Mike. Estabilizado, ele é SX3, voo no 885. Voo no 885, interceptor e aproxima, cheque o trem, torre 1-1-8, 95. 1895, até mais, 885. É. Os LED Serra, cotejamento correto, para o parte 4, quantos a bordo? Paciente, para acionamento, chame a torre, 1-1-8, decimal 5, altímetro no 0-1-8. Autorizado, pistão 0, vento 120 graus, 109. Sobre pouso, pistão 0, 1885. Papai, meu, Hotel Juliette Serra, do Salvador, prossiga. Acho que Vitor Mike informe atingindo o nível 125. Afirmo. Tendo 6326, livre e aliado. Tente, 6326, livre e aliado. Azul 41116, desça para 2000. Azul 41116, Azul 41116, desça para 2000. Descendo para 2000, para onde dura? Que Vitor Mike dentro de 5 minutos e meio vai cruzar com tráfego sentido contrário, está mantendo o nível 115. Informação para o Whisky Vitor Mike. Para atento o Whisky Vitor Mike. Positivo. Prossiga no seu voo visual, está atingindo 125 agora, confirma. Afirma. Ok. Chame Recife, frequência 1260 para informação e alerta, boa viagem. Recife 260, grato pela coordenação. Está autorizado em LS. Autorizado em LS para o Azul 4196. Em um minuto. Gente, chame quando totalmente pronto, meu 6315. Aeronave no setor sul já finalizando o feedback com ele no ataque. Chamando, tá pronta? Guarde, 6315. Tá pronto de imediato, 6315. Gente, mantém a posição aguardando, 6315. Mantém. Olá, Solo, Luno 885, a pista livre. Luno 885, autorizado táxi, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, lá pro 2, 885. Solo. Salvador, chama 6326, final. Você é 6326, ajuste 10118, autorizado pouso, pista no zero, vento 140 graus, 14 nós. Livre pouso, 90, 6326. E 7. Gente, mantém a escuta aguardando, a Oxana 6325, 6327. 6321. Descer para 1.500? Para 2.500 e autorizado a rotatória. Sim, 2.500 são todos a rotatória, obrigado. Negativo, metade. para o Tarso Sanzá, 3193, 182 a bordo, Guarulhos, 3 horas e 20. 193, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 1-0, via parte 1 Índia. Próximo ponto de espera, chamamento 1-8, decimal 95, ajuste ao altímetro 1-0, 1-8. Autorizado táxi, ponto de espera da 1-0, 2-4 circular, 28 horas, 93, 93. Xané 63, 1-5, voz da TAM, já iniciando o táxi, setor sul do aeródromo. Após o mesmo livrar da guarda, tem livre pushback, chama para táxi. Pois o tanto autorizado, né, 315. Controle, azul 41, 16, estabilizado. Do 4196, cheque o trem, chame a torre, 11895. Agora com a torre, 1895, azul 41196, bom trabalho. Boa. Torre Salvador, boa tarde, azul 41196. Do 4196. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste 1018. 1018, aguardando a autorização para pouso azul 4116. Hotel Juliette Serra, tem condição de decolagem imediata? Afirmativo. Autorizado a decolar, pista no 7, vento 1170 graus, 139. 1170, Serra. Na 6326, no solo 232, livre pista direita, chame solo 121, décima 1. 1-2-0-8, Serra. Azul 4116, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-3-9. Autorizado pouso da 1-0, azul 4116. 3-0-9-3, boa tarde, ponte espera da 1-0 pronto, visual 4 no final. 3-1-3, mandei a posição. Avião com espera, 3-1-9-3. Eco, Zulu 90, transporta em firma. Desça para o nível de voo 055 e voe direto para Paribe, ajuste no 08. Autorizado alinhar e manter pista no zero. Autorizado alinhar e manter no zero, feliz. 1-9-3. Ajuste agora no 0-8, desça para 4.000 pés e vou em direto Duna para aproximação ILS, tá? 4.000 pés direto do Duna, 1-0-8, grato 3-1-5-4. Azul 4-1-6, no solo aos 3-5, livre pista direita, chame solo 1-2-1, décima 1. Direita, solo 2-1-1, azul 4-1-6, bom trabalho. Alô, Salvador. Boa tarde, Azul 4116. 4116, Alfa, repórter Emas Odete. Alfa, repórter Emas Odete. 6395, táxi, 4 horas e meia, Galeão 168. 6395, dê passagem ao arroz da companhia que vai ingressar após prossiga Fátio 1 no Índia até o ponto de espera. Ponto de espera 1895, 1018 ajuste. Dá passagem, 1895, porra. 6326, Juliette, Portão 9. Portão 9, 6326. Patango Vitor, aquilo dela, informação novembro, mas deixa eu ficar aguardando pra quase. Azul 2714, controle de Salvador. Escuta 2714, senhor, desculpa. Chame Recife, 1260. Recife, 1260, grato, boa semana. Portão 3. Alfa Juliette para o portão 3, azul 4196. Siga para a final da pista 17 e aguarde transferência. Final, aguardando transferência, o Zulu Juliette Serra. Funcionário 6315. Autorizado, a linha aérea decolar, pista 0, vento 1160 graus, 1229. A linha decola, 6315. Serão 3193, decolada aos 37, chame o controle 120, 18. 08, 393. Via rota do plano de voo, o nível 100. Pista no 7 após a colagem com a esquerda, subida a Momo. Transponder 5567, controle 120, décima 8. 95, solicite instruções para a pouso. 95, solicite instruções, o Zona de Leste Serra. Grato, boa tarde. Oi, boa tarde, de papapá, Zulu Juliette Serra. Papapá, Zulu Juliette Serra. Sofia para final da 1-7, reporte alinhado. Vamos lá, o Zulu Juliette Serra, já, perfeito. Boa tarde, eu vou passar o Vitor, Kilo Quebec. Vitor, Kilo Quebec, confirme? É. Prossiga. Estimativo, senhor. Está com o final da cabeceira para autorização de pouso. Vitor, Kilo Quebec, aguarde a autorização de pouso, pistão 7. Quebec. Ah, 6315, decolado aos 39, chame controle 120, décima 8. 308, boa. 06315 ao controle, está em contato. Radar após 2000, voe Dael. Após 2000, Dael. Papapá, Zulu Juliette Serra, autorizado o pouso, pista 17, vento 170 graus, 139. Ciência, Papazo no Juliette Serra, no solo 40, confirme e parte destino. Papá Papazo no Juliette Serra, livre pista direita. Juliette Serra, tem condição de 180, retorno imediato. Foi cortada a transmissão, o Vitor Quilo Quebec está na final, está livre. Papatango, Vitor Quilo Delta, aguarde a transação de pouso, Vitor Quilo Quebec. Quebec. Frequência livre, câmbio. Positivo, helicóptero hotel de Juliette Serra. Zulu Juliette Serra, para sua informação, o Pat 5 foi informado que estava lotado. Salvador, Oxenai 63, 21, autorização de tráfego para Brasília, sem te dar mais. Oxenai 63, 21, informação novembro, autorizado Brasília, via rota do plano de voo. Confirmando a nível solicitado 360. Positivo, 360. Gente, autorizado. Brasília, rota do plano de voo, nível 360. Destino zero após a colagem curva à direita. Subida Arbor, Erefa. Transponder 5010, controle 120, décima 8. Autorizado Brasília, nível 360, conforme a rota, saída é Arbor, Erefa. Decola da 10 após a colagem curva à direita. 5010 e 120, décima 8, puxando a 6321. Correto, puxando a 6321, destino pronto, puxa daqui a frente. Agora pronto, puxa o acionamento, chama minha 3, 2. Passamos o Vitor Quilo, Quebec, no solo 43, confirme para destino. Passa para o local da baixada. Papatão, Vitor Quilo, Quebec, livre pista direita. A estação na sequência linda. Obrigado, boa tarde. 2000 autorizado e alerta, 3154. Salvador, boa tarde, Papatango, Lambo 30, 30, 90. O meu Golf Vitor retorna para Salvador e voa instrumentos. Afirma, chega. Seguinte, voa e bombe, chegada bombe, pista 10018, câmbio. Chegada bombe, 1010, da 93. Tá 3193, chame Recife, frequência 125, boa. 251? Positivo. Muito obrigado, senhor. Uma boa semana. Boa. 1018. Recusou o novembro, direto para a Seasa Rotatória, sabe? Direto Rotatória, novembro. Para 6000 com 1098, sabe? Papa Hotel Serra Charlie para Salvador. Tente forte passando Paripe, Hotel Serra Charlie. Boa tarde, é o passeio 2231, gente da informação novembro, autorização barreira, como possível. Passeio do 2231, informação novembro, autorizado barreiras via rota do plano de voo, nível 160. Visto no zero após decolagem curva esquerda, saída Momo, transição VATAP. Transponder 5012, controle 120, decimal 8. Afirmativo 2231, passareiro, foi autorizado barreiras, nível de voo 160, decola da pista 10, com curva esquerda, perfil da saída Momo, transição avançada. Aciona 5012, transponder, controle 120, decimal 8, passareiro 2231. Correto, passareiro 2231, no chame para o Chipeca para mim. Seu farém é os 2231. Salvador, Xané 6142, 21, para o Chipeca para mim. Xané 6142, autorizado, Chipeca saneamento, chame para o táxi. O 966 Salvador, desça para 4000, direto Duna para o ILS 1018. Duna 4000, estou no zero em uso após decolagem curva direita, subida árvore, LF. Transponder 5002, controle 120, decimal 8. 308, controle 3567. 08. Correto, chama para o chuveiro cancelamento, na 3567. Guardião 06, confirme, comandante. Meu Golfe Vento, contato radar, Zimuth 320, 50 mil. Aguarda o telefone pouso, ajuste 108. 108 aguardar, 3154. Boa tarde, é o Gol 2097, informação novembro, autorização ideal do gate 08. 2097, informação novembro, mas escuta agora não, tá bom. Na escuta, obrigado. Roberto de Alex Ray, esse é o controle. Foi visual direto pro farol da barra, ajuste 108. 108, direto pro farol da barra, Roberto de Alex Ray. Pouso, pista 10, vento 140 graus, 12 nós. Livre pouso, pista 03, 154. 2097 autorizado Ilhéus, via rota do plano de voo, nível 240. Cola da pista 10, primeira curva direita, subida da El, transição coral. Transponder 5575, controle 120, decimal 8. 240, nível autorizado, rota conforme o plano, decola da 10, curva direita, perfil da El, transição coral. 5575, transponder 208, controle, gol 2097 no 08. Correto, gol 2097, gate 08, chama próprio, chuva cá pra mim. Permanece, obrigado. Consiga para o final da 17, reporte aliada. Vou estar na final. Informação novembro, autorizado, aeroporto do Galeão, via rota do plano de voo, nível 360. Estou no zero, após decolagem, curva direita, da El, Leda, Irume. Transponder 5004, controle 120, decimal 8. Autorizado Gavião, roda do plano de voo 360, decola da 10 com curva direita, saída da Elde, virou, passando a transponder 5004, controle de Salvador 1208, voo 1659. Chama 1659, cotejamento correto, chama pronto, chuveiro cancelamento. Chama pronto, 1659. Teve pista direita, chame solo 121, décima 1. Livrou 21, bom. Salvador, boa tarde, 3154. 3154, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5. Romeu Charlie X-Ray, desça para a altitude de trás. Altitude de trás, Romeu Charlie X-Ray. Para o táxi, estacionar 6142, temos 145 a bordo, 6 horas e 30, alternando São Gonçalo do Amarante. Alternativa 6142? São Gonçalo do Amarante, Serra Bravo, Serra Gomes. Estacionar 6142, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via Índia. Próximo ao ponto de espera, chame a torre, 198, decimal 95, altímetro 10, 18. Via Índia, torre, 295, Romeu 18, 6142, boa tarde. Salvador 2027 no 8, pushback acionamento. 2017 autorizado, pushback acionamento, chama para o ataque. Autorizado, chama o ataque 2027. É 1970. O 964, Salvador. Ajuste no 0 no 8, desça para 5.000 e voe direto Duna para o ILS. 5.000 Duna, perfeito, grato. Guardião 06, autorizado para Lençóis, visual a 5.000 pés, a 500 pés, viajou na pista 17, pro a norte, transponder usual, transponder o controle 120, décima 8. Mantendo o ponto de espera na rota, após o posto de Lençóis autorizado, pro a norte, enrolagem para Lençóis, Guardião 06. Vento 150 graus, 109. Salvador, boa tarde, Oceané 6142, ponto espera 10 pronto. Oceané 6142, autorizado a Alier manter, pista 10. Alier manter 10, 6142. Quanto solo, Guardião 06? Guardião 06, decolador 53, chame controle 120, décima 8. Ponto, décima 8, obrigado. Papatão é com o Luna Vember, no solo 53, seguindo pista à direita. Acesso na sequência livre. Controle Salvador, Guardião 06. Guardião 06, Salvador. Do Salvador para Lençóis, o Guardião 06 está com dois a bordo, acionado 107, 16, o Guardião. Cliente, prossiga pela linha do litoral, chame no travesso, falou da barra. Já o 300. Ah, ok, o senhor já decolou, já cruzou o campo e está no setor norte ou noroeste, não é isso? Afirmativo. Muito bom, se não nos informarem a gente não sabe. O senhor pode subir, ou melhor, prosseguir o seu voo visual para Lençóis? Eu preciso do seu estimado para pouso. E tem um helicóptero, mais precisamente o hotel Serra Charlie, ele deve estar passando Paripe, indo para Serra Novama. Serra Novama também está mantendo 500 pés, ok? Ok, afirmativo, gente do tráfego, o Guardião estimado em mais 1h40, o Guardião 06. Ok, hora certa, 1755, mais 1h40. Helicóptero Hotel Juliette Serra. Ou, corrijo, Hotel Serra Charlie. Hotel Serra Charlie na escuta, senhor. Helicóptero da Polícia Militar decolou de Salvador, está a 500 pés, está no setor noroeste, ele deve estar próximo da sua aeronave, atenção para o meio. Certo, ficar atento com o tráfego. Está no setor noroeste também, estima mais 2 minutinhos para a Guardião 06, está ciente? O Guardião 06 é ciente e visual o contrato. Ah, ok, muito bom. E a intenção é manter 500 pés até o destino ou não? 1000 pés, senhor. Autorizado prosseguir a 1000 pés, Guardião. Ok, subindo para 1000 pés e já no través do tráfego, Guardião. Positivo. Helicóptero Hotel Serra Charlie já foi avistado pela aeronave informada anteriormente. Certo, já passou aqui por mim, já migrou o tráfego. Já direto, seguindo direto para Serra Novembro, Serra Novembro. Positivo. Chame a torre agora, 11895, Helicóptero Hotel Serra Charlie. 1895, grato, boa tarde. Boa. Controle Salvador, boa tarde, o Xenem 6142, decolou, Fuca, transição Caju. Tendo 6142, é o controle, está em contato radar, prossiga como autorizado. É, prossiga conforme, 6142. Controle Salvador, e Papa Santo Leste, Bravo Delta. Leste Bravo Delta, senhor identificação. Visual. Vai dar na visual. Sete Bravo Delta, contato radar, na posição Conde, voe para Bonf, chegada Bonf, pista 10.018. Bonf, na chegada Bonf, para pista 10.018, leste Bravo Delta. Sete Ponte, espera 90, pronto. 2017, autorizado, alinhar e decolar, pista 0, vento 1, 60 graus. 109. A linha decola da 102027. Sou em Salvador, Hotel Serra Charlie já visual, na imagem já babou. Hotel Serra Charlie, ciente, informe no solo da RIMAR, vento 170 graus, 119. Vamos lá no solo, Charlie. Oi, boa tarde, eu estou passando antes do aeroporto, para cá. Tá Fox, autorizado, chame táxi. Táxi, chamada para o táxi, já está passando. 220, está limitado pelo localizador. Direita 220, limitado ao lock, é o meu conceito. O 966, está autorizado em ILS. Sim, está autorizado em ILS. Salvador, boa tarde, Papa Tango Zulu, Hotel Rimã, meio de autorização. Autorização para essa noite. Para 2.500 pés. Para 2.500 pés, é o mesmo convicto. Cuidado da foto, trote. Está autorizado para o Papá, reporte para a ingresso da pista. Autorizado para o Papá, para a ingresso na foto, o F da Papá. Foi Papa Tango Zulu, Hotel Lima, pede autorização para acionamento. Tchau, Charlie, né, irmã, ciente, trocante ali. Zulu, Hotel Lima, chame solo, 1-2-1-1, décima 1, para autorização. Meu Golf Vitor, voe com 160, 1609. 1609, é o meu conceito. Afirmativo. Já iniciou a descida para 2500? Afirmativo. Está passando agora 3600. Está passando do Lula da Lima, solicita autorização para acionamento. E Dael. Curva direita na frente da Dael, da presente 207. Meu Golf Vitor, esquerda pro 120 para o localizador, livre LS. Direito 120, livre LS, Romeu Golf Vitor. Controle, possibilidade de coordenar para o Oceané 6142, nível 370, senhor? Anotei a solicitação, oceano. Obrigado. Salvador, boa tarde, Oceané 6614, passando 220, se preparando para a informação, 90. Oceano 6314, desça para 5000, ajuste no 08, foi direto do Duna para o ILS. Para 5000, mando direto do Duna para o ILS, Oceané 6314. Eco Delta Foxtrot, autorizado, ingresso para o Sino 7, reporte LL pronto. Controle 2097. Espera 17, prossiga. Solicita final 180. 180, autorizado a subir e manter 180 na proa de Coral. 207. Ok, 180, proa de Coral, 207. Estabilizou. Boa, na nave. Uno 966, chame Torre Salvador em 1-1-895. Até mais. Só confirme a radial de saída e a distância de Salvador de Caculé. Pulou também, vai decolar curva direita, pegar a curva do Axé. Logo depois de sair da área controlada de Salvador, vai pegar a máquina EC270. A distância de Salvador é 248 milhas. Gente, pronto para a cópia? Sim, Martim. Autorizado Salvador Caculé, nível 065, segue conforme rota do plano de voo. Sai no corredor Axé, curva direita, pistão no 7, código 5571 e o controle em 120.8. Autorizado, decolar com o direito do acesso ao ponto de voo, pista 07, transporte 571, pega 2, solo Salvador, ponto 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. O controle 120.8 e a 2, 118.95. Aceitão 120.8, ponto 1. Hotel Lima, me confirme, parte, PLB? Aeroestar, PLB 4. Gente, acionamento táxi e decolagem agora 14.18.95, Zulu Hotel Lima. 18.95, Zulu Hotel Lima, retirado. Marcos, deve acionamento, gol 1 no meio.